amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Vou na febre com os patrícios, ao carro forte. Na ambição, objetivo, corre dos malote. Colo no pote, passo um pano, pego uma breja. Premeditando na maldade, na sede de riqueza. É tudo ou nada na fé, eu quero é mais me dar bem. Se serei, eu já não sei, mesmo assim vou além. No amém, peço a proteção a Deus, sei que vou precisar. No crime entrei de cabeça, tremer na base não dá. Dei um abraço no meu filho e recebi um beijo, como se fosse o último dia que ia vê-lo. O tempo inteiro, pensativo e angustiado, como se as coisas dessa vez fossem dar errado. Paro, vejo os malucos cheirando farinha, curtindo a brisa, de canto eu fico na minha. Último gole, pago a conta, levanto da mesa. Será que hoje o time vai ter alguma surpresa? Dinheiro aqui não compra a felicidade. Sem poder contar com a sorte. Clima hostil, batendo de frente com a morte. Linha de frente, kamikaze eu sou. Tudo com nós vamos amar. Pegador nato, tô aqui, não vou desistir. Adrenalina a mil, plano elaborado. Na pura calma, firme e forte, será consumado. Passo um pano no meu branca de camisa azul. Deve ter mais uns 3 ou 4 desses cururu. Lembrei meu irmão dizer que tinha sonhado comigo. Nesse sonho, eu era o meu próprio inimigo. Não tô legal, meu pensamento é negativo. Olhar ativo, não sei se dessa volta vivo. Vamos invadir, fazer a boa e dar fuga depressa. O movimento é intenso, vamos, a hora é essa. A voz de assalto é dada como nas regras do jogo. Na fuga, a rota vem na bota, cerca e abre fogo. Muitos pagarão um alto preço. Eu não me esqueço dos manos de cabeça fraca. Se acha sou o rei do mundo portando uma arma. E aí que tal? Mas bandido é o dono do jogo. Te ludibria com um raciocínio ambicioso. A voz do povo aqui se cala na dificuldade. Não sonha mais em ser doutor, fazer faculdade. Vai tampar, vai roubar, o que cê quer vai pensar. Analisa o melhor, depois cê vem me falar. Seja qual for a sua caminhada, tenha sorte. Dinheiro sujo não traz vida, antecipa a morte. Sonhou vencer na vida de um modo mais prático. Cobiça faz de um homem simples um lunático. Que não respeita a vida, age como sádico. Não se arrependeu e o seu fim foi trágico. Correu na contramão, atrapalhando o tráfego.